good. São 3264 via Juliette para o 05. Gente, via Juliette para o 05, 3264. Azul 429, aeroporto espera pronto, dá 1-0. Autorizado, a linha é decolar 1-0, vento 090 graus, 8 nós, azul 4209. Janeiro decolar, 4209. No quadro autorizado da Cazu, nível 230, copia? Autorizado 230 da Cazu, via Golf 677, decola 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aru, controle opera 19 decimal 8, aciona 5035, Cotege. Correto, gol quando pronto, chama em posicionamento, informa o gate. Copiado. É 258, aguarde coordenação. Alô, boa noite. Lideral 9971, Guarulhos 360. Iniciando azul 4201. Copiado, azul. Anders 587, could you push more to back to the aircraft from Avianca, enter on gate 09? Cerca de 3 vidas e meia antes de Duna. Ok, obrigado. Thank you. Salvador, boa noite. Sideral 9971. Salvador, tá copiando 9971? Azul 4209. Agora é com controle 198. 198, boa noite aí. Até a próxima. Salvador, Sideral 9971. 9971 na guarda. Salvador, TAM 3520, autorização. Oceaner 6258, apenas para informação. O senhor teria condições de ingressar para o 09 na posição que o Anderson se encontra? 9, muito boa noite, Dael. Boa noite, 4209, suba 360, vigilância. Subindo 360, 4209. Abjet 5809, desça para 2000 pés, ajuste no 011, reporte no localizador. 2000 pés com 1011, reportando no localizador, Abjet 5809. O SAM 3520 está chamando, confirma. Exato, solicita autorização 190 Aracaju. Copiado, 3520, chame 118 decimal 6 para cópia. Então, tá 3520 para Aracaju. 3520, aguarde para cópia Aracaju. Wonders 587, clear text via Juliet in Alpha. Call me on holding point runway 10 when ready for takeoff. Afirmativo, reporte estabilizado 5809. Porta aéreo estabilizado 5809. SAM 3520, por gentileza, confirma estimados de calços fora, ainda não recebemos o plano. Tá pronto já para sair, aos 38. Aos 38, copiado. Ainda não recebemos o plano, iremos coordenar com a ES. Salvador, o Sideral 9971. Guarulhos 340, copia? Agora. Autorizado, 340, Guarulhos via o Pesulu 14, decola 10, a curva é à direita, saída da El, Leda e após Leda, Crate. O controle opera 19 decimal 8, aciona 5033. E apenas para confirmar, após a Pesulu 14, segue conforme o plano da rota, o 9971, aguardando para o cortejamento. O objeto 5899 é a torre. Passou externo pré-checado. 5899, tem livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 99. Obrigado, senhorita, muito boa noite. O Sideral 9971, prosseguindo agora com cotejamento. 9971 da Sideral, autorizado Guarulhos 340, decolando a 10, com curva direita da EL, Leda, Crate. Eu tenho 114, até grupo, em seguida, plano de voo. 119.8 ao controle, 5033 ao transponder. Está pronto para push e acionamento. SAT 3. SAT 3, autorizado. Chame táxi. Chamarei táxi, Federal 997. Confirmando 5317, chamou a torre. Autorizado 01 no cimentar. That on the 587, after the aircraft on the short final has landed, clear, line up and wait runway 10. Affirmative, line up and wait, runway 10. A 3170, desça para 2000 pés, 1011 o ajuste, reporte estabilizado na emergência. 75899, solo 24, livre à direita, ao livrar. Prossegue táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, obrigado, bom trabalho. Via 5899. A primária 1251. Primária 1251, obrigado, tenha uma boa noite. Boa. 3170, descendo para 2101, reportará estável e elétrico X-ray. Andes 587, clear for takeoff, runway 10, wind is 090 degrees, 8 knots. Livre pouso no zero, vento 090 graus, 99, confirma trem. Baixar e travar, livre pouso, objeto 5809. Andes 587, Conal, Salvador, departure control frequency 109.8. So, departure 108, thank you, Andes 587. Copiado trip, taxia via Índia e Alfa, me chame pronta no ponto de espera. Sideral 9971 para o táxi, 4 a bordo, Galeão 325. Taxi via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Sideral 9971. Juliette Alfa, informa no ponto de espera, Sideral 9971. Autorização, TAN 352A. Possibilidade to dial? Via dial. Dial position and device, thank you. 3:38, som. Faltam 11 minutos. Ok, copiado. Já deveria estar no sistema realmente. Vou notificar novamente a sala IS. Estamos apenas aguardando a liberação do pano. Pede pro Dove lá. Era pronto, 35397. 317, observa o pouso do Boeing da Web após a Lima, tem pistão no zero. Boeing da Web, a Lima tem o 35397. Salvador, bom dia, Elta 3226, sentido a informação Bravo, 390 Natal, pronto, cópia no 7. 3220, aguarde, cópia Natal 370. 3226, aguarda, o 370, seria a saída prevista, senhorita? Fuca, transição Zipar. Fuca, Zipar, muito obrigado, nossa escuta. Jet 5809, solo aos 30, né, a livrar direito, a livrar prossegue via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, Jet 5809. Trip 5317, vento 090 graus, 9 nós, livre decolagem, pistão no zero. Sideral está pronto no ponto de espera. Copiado o Sideral, observa a rolagem do trip, após ali mantém 1 no zero. Após o trip, a linha mantém, Sideral, 9 graus 7. Meio autorizado Natal, nível 370, via Pazulu 10, decola pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle, opera 19.8, aciona 5034, no, corrigindo, 5043 no transponder, coteja. Autorizado 370 para Natal, Puca, Zipar, decola da 10 com curva esquerda, para Upper Zulu 1-0 para Natal, 119.8 é o controle, 5043 no transponder 3226. Copiado o TAM, quando pronto, sobe puxa acionamento no 07. Reporta, puxa acionamento 3226. Trip 5317, decolou os 32, controle 19, decimal 8. 98, câmbio, boa noite. Motor, eu 3520. 3520 já coordenado com a IS, estamos confeccionando o plano manualmente, 190 Aracaju. Afirmativo. 380, Momo, trip. Aguarde 3520, aguarde 1 minuto só. 125.1, if unable 13325. Com a Bravo, na Pena Grande, 410. 1606, copiado Campina Grande, aguardando para copiar o 390. Teria subida prevista? Afirmativo, Puca, transição Zipar. Sideral 9971, no livre decolagem, pistão 10, vento 090 graus, 10 nós. Livre decolagem 10, Sideral 9971. Oi, Salvador, boa noite, está 3170, 4 milhas para Cabeceira 10, baixo e travou. Está 3170, copiado, continua aproximação, aguarda a pista livre. Guardando pista livre, está 3170. Está 3226 para puxa acionamento no 7. Está 322607, está autorizado, chame táxi. Bota táxi, está 3226. São 3170, livre pouso 10, vento 090 graus, 10 nós. Tá, 3170, livre pouso, pista 10 graus. Objeto 6746, desça para 2 do pé, chegar a margem. Apresente projetado. 390 via Upper Zulu 10, decola 10, curva esquerda, Pucas e Paia saída. O controle opera 19.8, aciona 5053, coteja. Cruzado Campina Grande, nível 390, direto pelo upper do Lono Zero, decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puka, Zipar. Controle 198 e o transponder 5053, gol no 606. 1606, confirmando. Gol no 606. Quando pronto, eu me posicionamento no 1-0 apenas para confirmar estar ciente que a partir das 3 horas do Lu, a pista 1-0-2-8 vai fechar. É, confirma até que horas a pista fica fechada, se o Lu no 606? Às 3 horas do Lu. Até que horas? Até as 7. 7, Lu no 606. Zero dois autorizado, seu Mitaxi. Obrigado. Então, 3170, seu solo aos 35, livre à direita ao livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo alfa, reportando antes da Juliette. Livre à direita na alfa, antes da Juliette na sua escuta, 3170. Torre, bom dia, gol 994, autorização Maceió, nível 350, posição meia dúzia. Então, 35. Chegou no 994? No 994, aguardando para Maceió. TAM 3520. Coordenamos com a Sala IS, com o Centro Recife. A Sala IS nos passou realmente da CHZ com referência à modificação da OBT. Porém, a gente foi coordenar com o Centro para que ele nos passasse o código transponder e o mesmo não possui o seu plano. Estou aqui novamente estando em contato com a IS para ver se esse plano foi transmitido ou não. Um minuto só que eu já retorno. Ok, então, nesse trâmite todo, não seria melhor, de repente, providenciar um plano manual aí, já agilizar a nossa saída, senão daqui a pouco vai fechar a pista aí, nós vamos ficar retidos aqui, entendeu? Essa gentileza? É verdade, na verdade o plano manual já foi até confeccionado, porém o código transponder que é dado pelo Centro Recife não foi nos dado porque o mesmo não possui o plano, então é isso que nós estamos tentando entrar em contato com a ES para passar essa informação. O plano não está no sistema do Centro Recife, 3520. Ok, então. Obrigado. Tá, 226, pronto para o táxi. 27 a bordo, com 2 horas e 40 de autonomia até na Fortaleza. Torgo 1896, estabilizou ILS 7810. TAM 3226, táxi a via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto de espera. Juliette Alfa, reparta pronto, 3226. Torgo 1896, estabilizando ILS 7810. 1896, tem livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 109. Livre pouso 10, gol 1896. Eu em Salvador, tá 3170 na Alfa, próximo da Juliette. Confirme para a torre, confirme. Tá 3170 na Alfa, próximo da Juliette. 3170 irá dar passagem ao Airbus da companhia, após o mesmo prossegue Juliette para o 07. Após passar na aeronave da companhia, Juliette 0731 7770. O gol no 994, apenas para confirmar, tá ciência do fechamento da pista às 3 horas do Lu. Afirmativo, Sereta, tá ciente, tá mais 2 minutinhos para o pushback aguardando a autorização. Autorizado, Marcel 350, via Perusque 58, decola 10, curva esquerda, Puka transição aro. Controle, opera 119, decimal 8, aciona 5050 no transponder cotejo. Autorizado, Maceió, conforme, nível 350, via Perusque 50, cauda 10, curva esquerda, Pucaracaju. 198, controle, transponder 50-50, 994. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 06. Amarei. Fala o táxi, gol 1714, apenas Recife, 2 horas, 161 na base. Taxi via Índia Alfa, me chame pronto, fonte espera, Gono 714. Via Índia Alfa, como número 2, confirmo? Afirmo. É. 3236, ponto de espera, na cena pronta. 3226, Lima, tem pistão no zero? A Lima mantém, 3226. Esperar 9971, chame Recife 1251 e alterne 1-3325. 251-3325, bom dia. Esperar 606 para o pushback no aumento no gate no zero. Autorizado, chame táxi. Vai chamar táxi no 606. Torre Gol 1896, livrou a direita no posto. 1896, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, Gol 1896. São 3226, vento 090 graus, 99, livre decolagem 10. Livre decolagem 3226. Gol no 714, observa a rolagem do rebanho da TAM, após a linha tem 10. Mas ele mantém 1-0, Zona 7 não faz. Então 3520 apenas para passar uma posição. Na verdade, a Sala ES de Salvador retransmitiu duas vezes a CHZ com relação à modificação dos estimados de causas fora, porém o Centro Recife ainda não recebeu. Nós já coordenamos três vezes com o Centro Recife, estamos aguardando o recebimento da CHZ para que a gente possa lhe pagar o código transponder. Conseguiria transmitir, negociar com ele um código indiscreto para a gente sair pelo menos uns 1.200 ajustado alguma coisa, aí a gente sai até em condições visuais, se for o problema. Eu estou ciente, porém, estamos apenas aguardando a posição do centro, o 3520. Ciente. Posso fazer o pushback e aguardar no ponto de espera, porque se ele liberar 2 minutos antes, eu tenho ainda condições de decolar, senão eu não vou acabar não tendo condições de fazer o pushback e sair até o horário. Eu estou ciente, porém não posso autorizar o 3520. Obrigado. São 3226, decolou os 42 com controle 198. 198. O astrólogo corrigiu, Torre Gol 1896 antes da Juliette. 1896, prossegue táxi em frente, ingressa via Índia até o 03. Índia para o 03, Gol 1896. Controle Salvador, boa noite, está 3226. Hoje tem 3226, contato com a decolagem, Gol 370, sai da PUCA. PUCA 370, 3226.